E esse é meu universo, onde eu me deito, onde eu sonho, crio os monstros e os destruo. Esse é meu universo, onde eu me deito, onde eu sonho, crio os monstros e os destruo. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a cor da faixa, não parou no tempo e o tempo passa, e ainda tenho muito pra aprender. Olha pra mim, você sabe qual a cor da faixa, não parou no tempo e o tempo passa, e ainda tenho muito pra aprender. Olha, o universo não vê bem, não vê mal. Ele vê vontade, que a minha vontade seja maior que a dos meus inimigos. O universo não vê bem, não vê mal. Ele vê verdade. Porque tu acha que eu não minto? Até quando eu falo merda, isso é uma parte de quem sou. Não vou me fingir de bonzinho e depois te roubar. Não sou pastor, pode me achar de outro plano, mas o meu plano é o mesmo de todo mano. Carro do ano, bundas balançando, ninguém da casa chorando. Esse é o mundo real, onde reis sentem medo. Deuses não aguentam o peso, vontade se perde em desejo. Mas eu sei como o universo funciona, seus motores, seus fios, seus amores, seus filhos, condutores e conduzidos, ok? Eu nunca perco, é tudo troca. Eu sempre deixo o que é meu voltar. Eu nunca perco, é tudo troca. Eu sempre deixo que é meu volta. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a cor da faixa, não parou no tempo e o tempo passa, e ainda tenho muito pra aprender. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a cor da faixa, não parou no tempo e o tempo passa, e ainda tenho muito pra aprender. Olha pra... Não posso sair, isso é tipo um pacto. Minha missão e por isso eu mato. Nasci pra isso, é meu destino, é meu caminho, o mundo tem me guiado. Não desista agora, pense que isso é uma corrida onde não importa a volta, não importa quem vai chegar em primeiro. E se onde tu quer chegar, qual tua meta mostra. Hey, tropa brindando, isso é fartura. Bosta invejando, isso é loucura. Tá tudo aí na bandeja, uns querem ser, outros que ninguém seja. Não tive medo dos sacrifícios, nem dos preços, nem dos pesos. Segui minha fome, não me perdi nos elogios, fui avante. Dinheiro não é meu, esse tênis não é meu, essa roupa não é minha, só tenho minha vida. Pode tirar de mim, ela nunca vai ser sua, só tenho minha vida. Dinheiro não é meu, esse tênis não é meu, essa joia não é minha, só tenho minha vida. Pode tirar de mim, ela nunca vai ser sua, só tenho minha olha vida. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a cor da faixa, não parou no tempo e o tempo passa, e ainda tenho muito pra aprender. Olha pra mim, olha pra lá. Você sabe qual a cor da faixa, não parou no tempo e o tempo passa, e ainda tenho muito pra aprender.